noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição do programa Livros com Rumo. Hoje temos como convidado António. Boa noite, e dando sequência também àquele prazer que é mais dos nossos ouvintes, que é o segundo aniversário do programa Livros com Rumo, continuamos com grandes entrevistas temáticas. No caso, temos esta semana uma entrevista com Guilherme Lourenço Gonzalez, professor de Linguística Geral na Universidade de Oviedo. Queremos também salientar a atribuição do prémio Cervantes a Juan Marsé, o grande escritor de língua espanhola, e pensamos nós, equipa de Livros com Rumo, o escritor vivo mais importante da Península Ibérica e arredores. Temos também o grande livro da semana, Almas Perdidas, de Michael Collins, uma edição Gradiva, um grande romance e um grande objeto literário. Guilherme Lorenzo González é professor titular da área da Linguística Geral no Departamento de Filologia Espanhola da Universidade de Oviedo. A sua investigação centra-se atualmente no estudo das bases biológicas e nas origens evolutivas da linguagem. Das suas obras mais recentes, destacamos, qualquer uma destas ainda sem edição em Portugal, El vacío sexual, la tautología natural y la promesa minimalista, um grande ensaio este, Ensaios de Biolingüística, e também Homo loquens, Biología y Evolución del Lenguaje, este editado juntamente com Vítor Longa. Destaca ainda também para um ensaio, na obra Los recursos de la mentira, Lenguajes y textos, uma obra compilada por Leonardo Trapassi e José Javier Martos Ramos, a edição é da Antropos. Professor, Muito boa obrigado noite. por ter aceito o convite. É um prazer. A questão é esta: até que ponto é que as ciências da linguagem ou a linguagem em si, o estudo à volta disto que pode parecer uma ciência mais ou menos esotérica, fechada, com um código muito hermético, de difícil descodificação e entendimento, se pode, vamos lá, neste século XXI e na pós-modernidade, quando as ditas ciências humanas estão em crise ou quase em colapso, qual é a pertinência e o interesse da abordagem por este tipo de mundo e campo da realidade humana? É assim, o primeiro que quero dizer é que o esoterismo, que o António relaciona com as ciências da linguagem, se calhar é mais um problema dos nossos companheiros de viagem nas universidades. Quer dizer, a linguística, propriamente dita, não faz parte das humanidades. É uma ciência natural. Quer dizer que os olhos dos nossos colegas mais próximos, nos gabinetes das nossas faculdades, realmente nós somos pessoas que falamos de uma maneira esquisita, que estamos a pensar na linguagem de uma maneira diferente a quem estuda literatura, quem estuda mesmo a história das línguas, o aspecto mais cultural do fenómeno linguístico. Mas do ponto de vista da linguística teórica, que é o meu ponto de vista, pronto, a minha preocupação a propósito da linguagem, a linguagem é principalmente um fenómeno biológico e nós não podemos falar da linguagem de uma maneira diferente que não seja o que nos impõe a natureza do fenómeno. É assim, é muito relativo. Todas as disciplinas são esotéricas para aqueles que não percebem qual é o objeto, Sim, eu quais são percebo. os objetivos da disciplina. A consideração da linguagem como um fenómeno biológico é relativamente recente. Quer dizer que ainda não estamos muito acostumados a falar da linguagem como se fosse, pronto, mais uma parte da nossa natureza humana, que faz parte da nossa natureza humana. Temos ainda que nos acostumar. O estudo da linguagem, deste ponto de vista, só começou há meio século. Mas é uma perspectiva que está a crescer muito e que está a fazer grandes descobertas. Começamos a saber coisas muito importantes da linguagem, desde o ponto de vista da neuroanatomia, da Mas genética até. antes de chegarmos a esse campo, aquilo que eu me lembro, ou pelo menos que vou trazer agora momentaneamente à discussão, é que estas coisas sobre a linguagem e a reflexão sobre a língua, o funcionamento da língua e a própria concepção e consciência que os sujeitos falantes têm sobre a língua, derivou, penso eu, embora anteriormente existissem estudos sobre a própria linguagem, estou-me a lembrar do Herder, portanto, estudos Certamente. e outros, mesmo Jean-Jacques Rousseau e Humboldt e outras pessoas, surgiu com o curso de linguística geral do Saussure. Estas questões, mas depois também estiveram muito ligadas a uma corrente do pensamento nos anos 60. Foi recuperada pelo estruturalismo e eventualmente, e pelo formalismo, que também derivou do formalismo russo. Uma das questões que normalmente se colocou a este tipo de estudos derivou mais ou menos deste pressuposto e deste postulado, é que, de tanto querer precisar e objetivar a questão da língua, com o signo, o significado, o significante, todo o fonema, toda a questão lexical, semântica e tudo isso, já iremos mais adiante, acabou por provocar no estudantes, nos sujeitos, no, no, na, em quem se interessa pela questão da língua, algo como uma desconfiança, um receio e, eventualmente, até se chegou a catalogar que estes estudos eram uma espécie de terrorismo sobre a criatividade humana. Até que ponto é que. Tá bem. É assim, eu gostava de clarificar uma coisa, com relação àquilo que já tenho dito anteriormente. Eu estudo a linguagem do ponto de vista da biologia, mas isto não quer dizer que seja o único aspecto da linguagem que vale a pena estudar. Estudar. A linguagem é um fenómeno muito complexo. O curso de Linguística Geral Geral. começa com uma frase muito célebre: a linguagem é um fenómeno heteróclito complexo. Exatamente. Pronto, estou a pensar na tradução em espanhol, mas acabaram diferentes domínios, não é Mas em enciclológico. português não, não, Quer não. dizer que o fenómeno linguístico é muito abrangente, é assim que se diz, não é? É muito abrangente. É assim, o ponto de partida de todas estas dimensões é a natureza humana, não é? A linguagem faz parte da nossa dotação como espécie. O António está a perguntar, está a fazer uma interpretação muito interessante digamos, da separação da linguística, digamos, com a concepção que nós temos habitualmente das humanidades como disciplinas mais simpáticas, não sei, mais. Não sei, assim. Com o curso da Linguística Geral, aconteceu que a linguagem foi caracterizada como um fenómeno abstrato. Sociológico, não pertence a ninguém, pertence à massa social. Quer dizer, o Saussure tinha uma concepção quase platónica da língua. É um fenómeno que está ali, ninguém sabe muito Muito bem bem. onde que está. Os herdeiros do Saussure, os estruturalistas, pronto, convertiram a linguagem num fenómeno puramente formal, Formal. sem compromissos ontológicos, sem se preocupar muito bem o que é a linguagem. E realmente, do meu ponto de vista, isso supõe um isolamento da linguagem de qualquer fenómeno que nos possa ser familiar. Eu acho que a consideração da linguagem como parte da nossa natureza serve para voltar a conectar a linguagem com aquilo que nós somos. Mas repito, é assim, o aspecto biológico da linguagem é só o começo. Está na nossa natureza, mas depois é uma coisa que nós pomos em prática na comunicação. É aquilo que nós usamos para os nossos relacionamentos com o resto da gente. Nós fazemos tudo com a linguagem. Quer Sem dizer dúvida, que quer dizer. quase tudo se pode estudar desde o ponto de vista da linguística, Da da língua. linguagem. É, a linguagem é um fenómeno que aparece um pouco por todo o lado e pode-se estudar de muitas maneiras diferentes. É, Mas por isso eu estava a falar do ponto de vista que eu profissionalmente pronto, que me dedico profissionalmente, não é? porque a questão que também decorre um bocado daquilo, ou outra subquestão que decorre um bocado do que estava a dizer, é que normalmente os estudiosos da linguagem têm a tendência para tomar uma espécie de, pode dizer-se eventualmente, uma posição dogmática. Para o cidadão comum, para o interessado destas questões, do conhecimento humano, da questão epistemológica, vamos lá, da própria dimensão humana, normalmente aparecem-nos como muito fundamentalistas. E serve quase como exemplo, disto tudo que eu estou a dizer, e se calhar até vou cometer uma incorreção, a figura de Noam Chomsky, em que ele de facto é conhecido pelos estudos que faz das ciências da linguagem, e tudo à volta disso. No entanto, ele acabou por criar um dispositivo em que tenta, a partir do fenómeno da linguagem, ou da realidade, que não é um fenómeno, mas a realidade concreta da linguagem, algo em que, em rede, vai tentar dominar uma espécie de, vamos lá, ditadura do pensamento sobre a própria realidade humana, partindo desse vértice inicial, ou desse vórtice inicial, que é a linguagem como, de facto, fundamental da realidade humana. E, normalmente, isto provoca qualquer receios, hostilidades, ódios, negações ao trabalho que está a ser feito. Até que ponto é que o trabalho de Chomsky instituiu uma fronteira para a própria noção do homem, e esta tentativa, vamos lá, quase absolutizante da realidade humana, é ou não uma consequência direta dessa concepção que ele tem da própria linguagem? Assim, o Chomsky estuda a linguagem de um ponto de vista muito particular. Ele não poderia ter feito outra coisa que aquilo que ele fez. Porque o Teria livro mais aceito. importante dele é A Linguagem e Pensamento. Portanto, É um dos se livros fizermos um dos importantes, não livros, é? vamos lá, a charneira disto Mas é tudo. assim, o ponto de vista do Chomsky é este. A linguagem, no primeiro lugar, está dentro de nós. Claro, mas Faz isso. parte. Faz parte da mente ou do cérebro humano. Desde este ponto de vista, não pode ser estudado de outra maneira que não seja com as ferramentas que nos dá a psicologia, a ciência cognitiva, Tudo bem. etc. Pronto. Quem não esteja interessado em conhecer melhor o que isto significa, pronto, não tem problema nenhum. Pode se interessar pela sociolinguística, pela dialetologia, há muitas coisas que estudar à volta da linguagem. Sem belo, sem passado, sem arte, sem artéria, sem matéria, sem artista, sem voz, sem formato, sem escalas, sem achados, sem sol, sem tom, sem melodia, sem tempo, sem contratempo, sem mito, sem rito, sem ritmo, sem teoria. Uma canção por acaso. Canção por acaso, uma canção sem ordem, sem harmonia, sem belo, sem passado, sem arte, sem artéria, sem matéria, sem artista, sem voz, sem formato, sem escalas, sem achados, sem sol, sem tom, sem melodia, sem tempo, sem contratempo, sem mito, sem rito, sem ritmo, sem teoria. Uma canção por acaso. Uma canção por acaso. há sempre a preocupação nestes três livros que eu aqui tenho, do professor Lourenço, de situar a questão do sentido e a própria vida da própria linguagem e aquilo que vem por arrastamento, como, por exemplo, as metáforas, o sentido. Até que ponto é que este tipo de fronteiras são ou não são nítidas por parte dos sujeitos falantes? Vamos lá. Eu sou depositário de uma herança cultural e linguística, ou linguística e cultural. Tenho a percepção da minha língua como uma estrutura formal, composta de determinado tipo de realidades que se aprende e apreende quando falamos, mas até que ponto é que, e às vezes é esta a sensação que se tem, é que não é muito nítido a fronteira, ou pelo menos uma realidade em que nós, como sujeitos falantes e conscientes da nossa língua, percebemos esse, vamos lá, essa herança linguística ou de sujeitos falantes, por um lado, e por outro lado, a capacidade que nós temos de introduzir a nossa individualidade nessa, vamos lá, estrutura material, entre aspas, eventualmente, que é a língua de como sujeitos falantes, que é de património coletivo, vamos lá. Pronto, não sei se estou a entender muito bem a A questão, questão. mas é assim, eu acho que o António está a perguntar se as categorias que nós Usamos no dia a usamos, dia. sim, mas estou a pensar nas categorias que nós como linguistas estamos a usar, estabelecem ou têm obrigação ou não de manter alguma correspondência com as categorias que intuitivamente, mais ou menos conscientemente, os próprios falantes usam. É assim, o estudo da consciência linguística dos falantes é um objeto de estudo interessante. É? Mas a linguagem, o estudo daquilo que a linguagem é, não, é um assunto diferente. Eu não posso me comprometer a usar categorias intuitivas, populares, não científicas, para estudar uma coisa que eu tenho que estudar cientificamente, não ser responsável. Quer dizer, eu tenho que acomodar minha metodologia, terminologia, todo o aparelho teórico à volta do meu trabalho, aquilo que eu quero estudar. Neste sentido, acho que não temos por que respeitar o que é que os falantes acham daquelas categorias que nós usamos. Ou por outra, aquilo que o professor Lourenço, e só para tentar também situar e tornar isto mais claro, o professor entende que a linguagem, e isto sou eu a tentar perceber e a interpretar aquilo que é do seu trabalho intelectual, que é até que ponto é que a linguagem é uma realidade biológica? Pode dizer-se Certo. eventualmente isto, a realidade é algo que pode. A realidade, a linguagem é uma realidade iminentemente, faz parte de um conjunto vital, essencial, que deriva desse postulado que é a biologia, eventualmente, o homem como um ser animado de vida nessa dimensão. A linguagem é isso ou é. É isso, mas não só. Mas não só. Quer dizer, a linguagem é, antes do que outra coisa, um fenómeno biológico. É, nós temos uma predisposição para desenvolver uma língua. Temos uma predisposição a desenvolver um tipo particular de língua. Não podemos desenvolver um sistema de comunicação qualquer. É um sistema com umas características especiais. E isso tudo está na nossa natureza. Há uma predeterminação até genética, não é? Mas esse é o início. Não quer dizer que a realidade da linguagem se esgote nesse aspecto. Naturalmente, a linguagem é, no primeiro lugar, é uma capacidade que nós desenvolvemos quando somos crianças, sem apercebermos, sem nos aperceber, não é? É também um objeto de conhecimento, a linguagem está Claro. dentro de nós, nós conhecemos essa Exato. linguagem, mas depois a linguagem é também uma coisa que está fora de nós, Sim. é um o meio da comunicação, é o meio de, pronto, é o meio para nos desenvolver na vida. Neste ponto começa uma outra vida da linguagem, que é a vida social, cultural. O meu ponto de vista é que não há uma barreira forte, entre o que vou chamar a vida biológica da linguagem e a vida sociocultural da linguagem. É porque eu acho que há até as nossas tradições, as nossas formas de comportamento cultural e social fazem parte da nossa natureza, faz Claro. parte da natureza humana, faz parte da nossa biologia, não é? Mas é verdade que um aspecto distintivo da natureza humana é que temos essa dimensão muito desenvolvida. Quer dizer que não estou a negar que há espécies animais que tenham também formas de vida tradicional, mas é um aspecto que na nossa espécie está muito desenvolvida. E há muita coisa à volta da linguagem que tem a ver com esta dimensão sociocultural que tem que ser estudada também. É normalmente, porque a linguagem é um instrumento de que nos servimos para funcionar na sociedade, é um instrumento de repressão, é uma imposição, certas formas da linguagem. Temos que falar de uma maneira, não podemos Claro. falar desta outra maneira porque é considerada incorreta. Temos que evitar as nossas marcas de dialetais, não sei. Quer dizer que a língua acaba por se convertir num fenómeno social muito complexo, muito complexo. Porque a própria linguagem, isso derivará eventualmente da questão de o sentido próprio que a palavra tem, a palavra. E, por outro lado, o sentido figurado. Eu estou a chamar o outro sentido que lhe é dado até pela componente, eventualmente, a característica metafórica que o próprio signo linguístico tem, ou as palavras têm. E eu lembro-me de um filósofo que nisto acaba sempre por ser muito falado e muito pouco entendido, que é Ludwig Wittgenstein, onde ele diz, mais ou menos, que, se eu também li e interpretei bem, em que as palavras valem exatamente aquilo que valem. Quer dizer, há uma fronteira que não é promíscua entre cada palavra e as outras que estão à volta. Ou seja, se eu coloco determinado tipo de palavra neste espaço, neste momento, é aquilo exatamente que eu quero dizer. Mas isto poderá, em abstrato, provocar a própria disfuncionalidade da linguagem, que é, ou da palavra, que é o outro que vai ler aquilo que eu escrevo. Até que ponto é que isto é articulável? E falou há um bocado, há momentos, o professor Lourenço, a realidade social da própria linguagem, que depois é. Naturalmente, é uma dimensão da linguagem, é o aspecto social. O Wittgenstein reparou concretamente na forma como as palavras fazem parte das formas de vida em que nós participamos no dia a dia, não é? E fez um trabalho monumental, não é? É um aspecto que não pode ser esquecido. O valor de uma palavra para o Wittgenstein era o serviço que essa palavra tem no contexto de uma forma de vida, de um jogo, o que ele chamava um jogo da Jogo. linguagem. É um jogo da linguagem é qualquer coisa como uma maneira de se desenvolver na vida, através do uso das palavras, não é? Mas é assim, o Wittgenstein reparou nesse aspecto. Ele acreditava que a única realidade da linguagem era essa. Estava errado. E ele estava errado, Totalmente. completamente. Totalmente porque o Wittgenstein, pronto, ele falava destas coisas em termos totalmente. Intuitivos, Não, não, nem não, não por é aí. isso. Não, não, porque eu acho que o trabalho dele, mesmo que tenha aquele caráter fragmentário, acaba por ser uma teoria, eu acho, Sólida, completa, completa, sólida, sólida e sólida, completa sólida, sólida. daquele aspecto da linguagem que é porque ele se interessava, não é? Mas é assim, a maneira de usar a linguagem, as formas de vida linguisticamente estabelecidas que preocuparam ao Wittgenstein, são possíveis. Porque nós temos essa capacidade é psicológica, é biológica, inata, é de desenvolver coisas como palavras, é de as combinar de determinadas maneiras, Pois é é. de as pôr em relação, é, com as situações em que nos desenvolvemos. Vamos pôr os pontos nos is. Eu vou atrás do til dos teus quadris. Metilital, cobra no areal. Eu sei que ponho um acento grave em tudo, mas tu libertas o acento agudo. Por isso o til que dás nas ancas é capaz de me pôr a dizer coisas sem nexo. Aliás, cata no banco de trás, num abraço circunflexo. Vamos pôr os pontos nos is. Eu vou atrás do teu, dos teus quadris. Que pila e tal, cobra no areal. Eu sei que ponho acento grave em tudo, mas tu libertas o acento agudo. Sutil que dás nas ancas é capaz de me pôr a dizer coisas sem nexo. Lua, golo, aliás, gata no banco de trás, num abraço circunflexo. Quadris, que tio e tal, cobra no areal. Eu sei que eu ponho acento grave em tudo, mas tu libertas o acento agudo. Por isso, tio, que dás nas ancas é capaz de me pôr a dizer coisas sem nexo. O tipo de vida que nós levamos na pós-modernidade, neste século XXI, e essa questão da metáfora faz a ligação àquilo que eu vou dizer, é que há quase como que uma impunidade, uma desresponsabilização daqueles que dizem o que dizem, quando, como e porquê. Quer dizer, tudo é permitido, há a banalização e o esvaziamento do sentido e da importância do que é dito, porque ninguém quer assumir uma consciência sobre essa linguagem. O uso, o lado pragmático, ou o lado criativo, ou o lado subjetivo, que a própria linguagem. O professor Lorenzo percebe, entende qual é, vamos lá, esta dicotomia que existe entre o valor daquilo que estava anteriormente a afirmar e isto que é mais ou menos a prática corrente do dia-a-dia. Sim, exatamente, mas é assim, quando nós falamos, normalmente queremos ser compreendidos. Uhum. Então, nós controlamos muito o risco que nós corremos com as metáforas que saem das nossas bocas. Uhum. Quer dizer, a minha tese, a propósito das metáforas, é que sempre que eu estou a falar, estou a compor metáforas. Uhum. Inevitavelmente. É? Mas, normalmente, eu quero ser compreendido. Uhum. Então, são, vamos dizer assim, são metáforas de baixo risco. Eu acho que o António está a metáforas estratégicas, eventualmente, porque há consciência daquilo que... Porque os sujeitos não podem ser desresponsabilizados daquilo que estão a dizer. Exatamente, mas é assim, quando não eu falo... Não há o discurso e a afirmação do vácuo, de um certo vazio do dizer, não é? Mas quando eu falo, eu estou a falar da minha experiência, que é diferente das experiências dos meus interlocutores, não é? Mas eu tenho que conseguir falar de tal maneira que a minha experiência seja compreensível para eles em comparação com a experiência deles próprios. Quer dizer que o jogo sempre implica a comparação de coisas que são diferentes para tratar de estarmos de acordo, não é? Naturalmente há uma responsabilidade nos que fazemos das palavras. Nós não somos os donos das palavras. Somos, mas é assim, é complexo. Somos. Isto é a história do Humpty Dumpty, não é? Pronto. Somos os donos das palavras, mas na relação que nós estabelecemos com os nossos interlocutores, deixamos de ser os donos das palavras, se é que queremos ser percebidos. Mas quero dizer que o uso da linguagem, desde o meu ponto de vista, a linguagem é, no primeiro lugar, como já disse, uma coisa interior que está dentro de nós, e nós somos donos da linguagem que nós conhecemos. Mas deixamos de ser os donos da nossa linguagem quando nos comunicamos com os outros. Então temos que fazer por convertir a nossa linguagem numa linguagem comunitária. Temos, e isto implica que na comunicação há um exercício de responsabilidade. Eu não posso ser tão irresponsável quando falo como para pretender que os outros vão perceber aquilo que eu quero lhes dizer, sem tratar de aproximar a linguagem que eu conheço, domino, com aquela que eu acho que eles conhecem, dominam, usam. Há uma negociação em todo o contato comunicativo. Não é? Nesta transformação da linguagem como um objeto interior, interno, individual, à linguagem como um fenómeno exterior, partilhado, instrumental. E é instrumental e comunitário, eventualmente, com nessa dinâmica dialética. A nossa conversa está-se a aproximar do final. Um dos livros e um dos textos que depois provoca, de facto, uma séria abordagem e uma reflexão necessária por parte de quem nos está a escutar, é um livro que é uma série de comunicações feitas em universidades espanholas, penso eu que em Sevilha, que é, o título chama-se exatamente este, Os Recursos da Mentira, Linguagens e Textos. O professor Lourenço também colabora nesta coletânea de textos e estudos e ensaísticos, mas aquilo que me interessa e derivado do estudo que tenho aqui da sua responsabilidade, que é o seguinte, mentes que mentem, usando o trocadilho de Mentes que Brilham, de um filme muito famoso que passou aí, reflexões sobre as origens evolutivas das prevaricações, ou seja, dos erros, das aldrabices, das trafolhices, dos riscos e das fronteiras que moralmente nos são proibitivas. E eu lembrei-me de uma, a propósito deste texto, de uma passagem muito célebre da República de Platão, onde é colocada na boca do Sócrates mais ou menos isto. Há a verdade, a necessidade da verdade, eticamente justos, responsáveis, trabalharmos para a causa pública, fazer o bem, tentar alcançar a verdade. No entanto, a mentira é proibida ao cidadão comum, mas os políticos, para a sobrevivência do sistema, da melhoria das condições, do funcionamento da polis, da cidade, podem usar a mentira. Isto está lá dito. Enfim, o que disse. E aquilo que o professor Lourenço diz, e poderemos partir daqui desta aporia que eu agora aqui lancei para a discussão, até que ponto é que a mentira é uma estratégia de sobrevivência dos saltos qualitativos que a humanidade dá para a própria sobrevivência, porque isto não é uma realidade única e intrinsecamente humana. Os animais, por aquilo que eu li deste seu estudo, também mentem, e mentem... Quase todos mentem. Há um ou outro que também faz aqui o registro dos que não mentem, mas os que mentem têm uma capacidade maior. Até que ponto é que este manipular da linguagem, porque a mentira, entre outras várias possíveis definições, é pretender dizer de uma forma aquilo que, não pode ser dito. Manipular o outro através de um jogo que pode ser da sedução a partir da linguagem, pode ser de um mecanismo disfarçante ou disfarçar aquilo que se pretende dizer, levando o outro ao logro, ao erro, e no caso dos animais, à morte, portanto à sobrevivência. Exatamente. No trabalho que o António está a comentar, comentou muito bem, por acaso, a minha pretensão fundamental foi enfocar a questão da mentira de um ponto de vista naturalista. Uhum. E também romper uma conceição muito antropocêntrica da mentira que existe há muitos anos. Uhum. A mentira foi considerada nos anos 50 por um grande linguista norte-americano, Charles Hockett, uhum, como um dos rasgos definitórios da uhum, linguagem humana. Uhum. E em alguns dos trabalhos em que este autor desenvolveu a ideia, ele afirmava que a mentira era extremamente rara entre os animais. Entre os animais. Uhum. Mas não é verdade. Uhum. A mentira é extraordinariamente comum entre os animais e não poderia ser de outra maneira, porque a mentira tem vantagens adaptativas extraordinárias. Uhum. O que é misterioso é que algumas espécies não tenham desenvolvido a capacidade para o engano. Uhum. Pode-se mentir, enganar de muitas maneiras. A maior parte dos animais mente com o corpo. Uhum. O título do trabalho que mencionou o António é que os homens desenvolvemos a capacidade de mentir com as nossas mentes. Uhum. Há formas intermédias de mentiras. Animais que enganam com os comportamentos, não? Mas a nossa maneira de mentir é muito interessante, porque nós o que fazemos é antecipar o que está na mente do outro. Uhum. Esta capacidade está muito pouco desenvolvida noutros animais. Uhum. Fala-se um bocadito, alguns primates. Os primatas, é? Até que ponto? De uma maneira ainda não muito desenvolvida, não é? Não conseguem dominar esta técnica que, uhum, que implica a manipulação da mente, uhum, dos outros. A minha opinião é que nós temos uma extraordinária capacidade para mentir desta maneira, mas a minha opinião é que não é uma capacidade que a linguagem introduz na mente humana. Não, eu acho que é uma capacidade que se tem desenvolvido independentemente. Tem a ver com o que os psicólogos cognitivistas chamam a teoria da mente, ou capacidade de leitura da mente. É verdade que a linguagem tem uma outra propriedade, que nos permite dizer qualquer coisa. Nós podemos combinar palavras e dizer até sem sentidos, não é? Quer dizer que a linguagem, independentemente, desenvolveu uma característica que nos permite articular linguisticamente os conteúdos mentais em que nós usamos as nossas mentiras. Não é? Quer dizer que há uma conspiração de duas capacidades biológicas, a linguagem e esta capacidade de leitura da mente dos outros, não é? Pronto, isto é uma característica biológica de uma potência extraordinária. Uhum. Não é? Isso quer dizer que, de facto, a linguagem... Mas quer dizer, eu queria dizer que esta é uma característica que não nos deixa isolados do resto do mundo natural. Uhum. É um extremo de uma capacidade que está extremamente estendida. Disseminada. Todo o mundo natural, de diferentes maneiras. Uhum. E, muito provavelmente, tem-se desenvolvido independentemente em diferentes... Uhum. é famílias, linhagens, espécies, etc. Não é? Aquilo que eu ia dizer, e quase para terminar mesmo... Ah, mas uma outra coisa que eu gostava de dizer... eu não gosto de falar mal da mentira. Uhum. É, a mentira está muito desprestigiada, não é? Mas é injusto. Assim, a mentira, como eu estou a falar, estou a dizer, claro, é uma capacidade que nós temos como humanos. Uhum. Nós podemos usar essa capacidade de uma maneira positiva ou negativa, uhum, mas claro, considerar a mentira como uma algo coisa boa ou má, É uma, não sei se é assim que se diz, uma falácia naturalista. Sim, quer claro dizer, o que fazemos é um juízo de valor a propósito de uma coisa que simplesmente é. É, existe. É. E não podemos esquecer que nós mentimos muitas vezes com intenções muito criticáveis, mas também não podemos esquecer que há mentiras maravilhosas, pois, a literatura. Os poemas. É uma boa obra literária é uma mentira maravilhosa. Do princípio ao fim. Exatamente. E pronto, e o próprio Fernando Pessoa tinha consciência disso quando dizia exatamente isso, que exatamente verdadeiramente sinto aquilo que não sinto e, portanto, há todo aquele jogo. Eu gostava até de dar um conselho a todos os pais, é que não digam aos filhos que não mentem. Quanto dá que fazer? Anda cá, vem mostrar. Michael Collins nasceu na Irlanda, mas emigrou para os Estados Unidos da América para frequentar a universidade, país onde continua a viver. É autor de 8 obras literárias de ficção, traduzidas em vários países. Em Portugal foram editados, todos pela Gradiva, Os Guardiões da Verdade, Os Profanadores e, mais recentemente, Almas Perdidas, a nossa escolha para o destaque desta semana em Livros com Rumo. O nosso livro da semana, Almas Perdidas, é, ao mesmo tempo, uma extraordinária história literária e um fascinante romance policial, e Michael Collins, com este seu terceiro romance editado pela Gradiva em Portugal, um dos grandes romancistas de língua inglesa, que convém, por isso, desde já conhecer. Neste romance, é a América profunda que é retratada, com os seus tiques de uma moral conservadora e hipócrita, os seus medos e paranoias, com todas as suas manipulações sobre os indivíduos. É noite de Halloween, o momento e o tempo para todos os desregramentos, a quebra de todos os tabus, a transposição de todas as fronteiras, às vezes da fronteira da maldade humana. Neste romance, há um polícia à deriva, Lawrence, com a dor e a mágoa de um divórcio traumático. Há uma pequena comunidade rural que deposita todas as expectativas, sonhos e projeção no futuro no seu herói local, Kelly Johnson. Durante uma noite sem sono, a solidão suplicante de Lisa Kendall foi impregnando a minha mente. Eu compreendi aquela tristeza angustiante. Tinha começado a conhecê-la bem depois do meu divórcio, essa sensação de alienação e afastamento que fora crescendo em mim. No caso de Lisa Kendall, todo o peso da culpa pela morte da filha se depositara sobre ela. Sentia-me muito próximo dela. Pensei telefonar-lhe de novo e dizer-lhe que fora eu quem encontrara a Sarah. Podia ser um pretexto para entrarmos em contacto. A meio da noite peguei no telefone e marquei outra vez o número da mãe da menina, mas desliguei antes que ela atendesse. Foi logo após a alvorada de um dia sombrio e carregado de nuvens que estacionei o carro em frente ao stand do Mayer. Havia uma luz turva nas ruas do velho bairro comercial. Um motel anunciava tarifas semanais. Alguns carros muito usados estacionavam em ângulo junto às portas dos seus pequenos quartos. O velho teatro fechara definitivamente, mas a loja de ferragens ainda sobrevivia a custo. A loja de noivas e a florista, onde a Janine comprara o vestido de noiva e o buquê, estavam fechadas com tábuas, assim como o estúdio fotográfico onde tínhamos tirado as primeiras fotos do Ed e Bebé. Era como uma fila de dominós. Cada peça caía sob o peso da anterior. Como já se percebeu, em Almas Perdidas, há uma alma errante, Lisa Kendall, toxicodependente e prostituta, que sente a dor mais violenta na morte da sua filha, Sarah Kendall, num acidente de automóvel. No meio de todas estas almas, temos a autoridade, a imprensa, à procura do furo e manipulação jornalísticas, os sonhos políticos e sociais representados na figura do Mayer. E há, por último, Lois, a regeneradora, a amante desesperada que procura dar um sentido à vida de Lawrence. Aparentemente, Almas Perdidas é um romance convencional e moralista. Aparentemente, pois na essência, Almas Perdidas é um retrato profundo, certeiro e lírico de uma América à procura de um rumo. Entrei no Muro da Morte, uma enorme tigela que girava com tal força centrífuga que fiquei colado à parede, mesmo quando o chão caiu aos meus pés. Fui o único freguês da corrida. A seguir meti-me na grande roda, voltei a subir ao céu azul e lá de cima vi o Ontário e mais além o Quebec. No Museu de Cera paguei para ver o homem mais gordo do mundo, o homem mais alto do mundo e o homem mais forte do mundo. Passei pela história e fiquei cara a cara com Napoleão e Gengis Khan, Harry Houdini e Evel Knievel, Elvis Presley e Frank Sinatra, os Beatles, Gandhi, Hitler, Winston Churchill e Dolly Parton, não exatamente pela referida ordem. São aqueles de quem me lembro. Era a minha última oportunidade de entesourar recordações de uma vida inteira. Comi algodão doce e aquele que se gabava de ser o melhor Fuji do mundo. Mandei ler a cena na palma da mão. Disseram-me que ia fazer uma grande viagem. Respondi sem sombra de ironia. Nem sabe a verdade de que está a dizer. continuei a experimentar tudo como se fosse o meu último dia sobre a Terra. Tirei uma fotografia minha a descer as cataratas dentro de uma barrica. Era feita como a primeira página de um jornal. Para um olhar distanciado, todas as personagens de Almas Perdidas exumam e exalam um grau muito elevado de equivocidade, mas arrastam, no entanto, a vontade de encontrar um novo paradigma que justifique a sua existência. Veja-se, e aí o autor foi extremamente lúcido, as últimas eleições americanas com a eleição de Barack Obama. Quanto à solução do enigma detetivesco, nada como ler atentamente o livro, e mesmo aí, Michael Collins revela-se uma surpresa. Como conclusão, Almas Perdidas é um grande exercício poético, servido por uma escrita poderosa de um grande escritor lírico que escava a alma humana com as suas dores e lamentos. Um dos grandes romances editados em Portugal em 2008. É um livro fundamental. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Livros com o Rumo. Já se sabe, o programa pode ser ouvido também ao domingo, em reposição a partir das 8. Está também disponível no site da Universitária, tanto para download como para escuta em rumo.pt. Nós voltamos para a semana no mesmo horário. Contamos consigo. Até lá. Thank you.